isso aqui. Na realidade, os dados são os mesmos, os números são os mesmos, que diz que a gente tem no Brasil hoje 48% de acesso residencial, 4% via telecentro e 45% via lan house. É que há 30 milhões de brasileiros hoje que sabem o que é a internet, que estão na base da pirâmide, e todas as ações que eu vejo, via de regra, sendo implementadas via telecentro, vocês estão direcionando uma coisa para uma base de gente muito pequena. Você está dizendo o seguinte: gasta-se dinheiro com aquilo que não tem importância. Não estou julgando importância. Eu estou julgando capilaridade. Eu estou tentando falar o seguinte: que não tem impacto. Pode ser. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: existe um público desassistido que hoje não tem nenhuma estratégia de fazer com que essas pessoas usem software livre, tenham acesso a plataformas de governo, etc, etc, porque o governo não vai na lan house para chegar no público da lan house. Quando a gente fala, gente, trabalhem com as lan houses, não é pelas lan houses como um fim, é para usar as lan houses para chegar nesse público que está lá. O meu discurso é um pouco diferente, não é a lan house por si, é fazer com que a gente consiga atingir esses 30 milhões que estão na base da pirâmide, e para eles faz muito mais diferença quando a gente consegue fazer uma plataforma de EAD chegar nele do que para um cara da classe A e B. Porque o cara da classe A e B tem uma alternativa, o cara da classe D e A não. Só fazer uma pergunta: quantas lan houses existem e quantos telecentros existem? 100 mil lan houses, 10 mil telecentros. É um décimo. Ele estava falando que de cada 10, 2 chega na ponta. Né? Às vezes de cada 10 e meio chega lá na ponta. E às vezes não chega. O mérito é em ser coisa da comunidade, para a comunidade, nascendo a partir da comunidade. E se a gente quer fazer coisa da base da pirâmide, tem que focar nelas.